Bete, está começando mais um Barcast. Meu nome é Diego Neves e eu brindo ao melhor podcast de Ubai região. Uhul. Eu entrei um novo slogan pro Barcast. Oi, gente, eu sou a Mariana e eu brindo os meus apelidos, que são muitos e que eu adoro. Que bonitinho. Então tá bom. Atenção, Galáxia, aqui quem tá falando é o Felipe Braga. E hoje eu brindo a cantora gospel Kelly Silva, porque apelido não é coisa de cristão. Que? Que? Nossa senhora! Que isso, cara? Como assim? Não. Não vou colocar nada gospel no cast, você tá de sacanagem comigo. Dá o play, Dede. Não! Eu dou apelido pra mim agora, filho do filho da cristão. Que isso, cara? Você tá duvidando? Onde você tirou isso, cara? Porque aí eu sou... Não tô duvidando, não. Eu sou uma pessoa que não fica presa em dogmas. Onde você escutou? Ô, gente, eu tenho muito tempo ansioso de madrugada. Puta que pariu, hein? Que isso? Não vou ler isso, não. Isso é uma ofensa, minha pessoa. Apelido não é coisa de cristão. Tá bom. Finalmente, galera, o pessoal começou a seguir nossos conselhos e estão comentando. Além de curtir e compartilhar, estão comentando o nosso podcast. O Léo Odinho, amigo de faculdade meu, comentou aqui. Eu tô ouvindo esse trem. Aí ele curtiu também, compartilhou. A Thalita Mota, é amiga minha de Quitibá. Felipe, conhece ela tempo atrás, Felipe? A Thalita, você lembra dela? Ah, lembro sim. Então, que ela tá em BH agora, mandei pra ela, curtiu o cara, achei massa. Vale, Thalita. E temos meio que um double, que o Daley, ele comentou no cast. E também ele mandou e-mail. Comentário, ele só avisou, falando que eu sou anão cegueta. Rué, rué, rué, rué. E eu vou ler o e-mail, comentário e e-mail junto. Não vou conseguir separar isso, não. Vamos lá pro e-mail dele. Olá, Barcast, bom dia. Gostaria que vocês falassem sobre o estilo lambersexual. Não sei o que, que é isso, não. Você sabe o que é isso, Mário? Não, também não. Estilo lambersexual. Em homenagem ao meu amigo Vitor Coutinho. Risos, risos, risos e risos. No mais, parabéns pelos casts, pelos podcasts. Eu e minha linda namorada aproveitando o espaço para fazer aquela média esperta, Luma Grison, rachamos de rir. Abraço. PS1, PlayStation 1, Diego, viado. Tá aí o seu e-mail, para de me cobrar. Fica me zoando junto com vocês, sacanagem isso. Água mole, pedra dura, tanto bate do que for. Provérbio chinês do Felipe Braga. Então, outro comentário aqui foi da Fábio Gabriel, a minha sobrinha otaku. Ela deu 5 estrelas na página do Barcast e fez um... Pra mim, foi um depoimento mais estilo Orkut, sabe, cara? Tipo assim, foi um depoimento na página, sabe? Pra ficar lá, assim, gravado. Aí ela comentou lá, assim... Se você quiser rir, é aqui. Compartilhe para toda a galáxia. E deixe esse lugar famoso porque a galáxia tem que descobrir sobre. Ao infinito e além. Bom, os negócios é legais. E... 3 pontinhos. Ah, é bom e pronto. Compartilhe e pede pros seus amiguinhos compartilhar pra toda a galáxia. A Fábio é foda, né? Ele escreveu muito lindo. É a Focite. Não, é você que não sabe interpretar. Ela tem quantos anos? Ela tem 12. Ela é meio maluquinha, sinal de otaku, sabe? Acho que ela viaja anime, mangá, e pá. E em nome do Barcast, eu só tenho a agradecer a todos que curtiram e compartilharam e comentaram nossas postagens. Thank you very much! Sei que é meio enjoado e tal, pessoal, a gente ficar pedindo e mendigando, que o pessoal tava falando que a gente fica mendigando muito aí, pessoal, lá do Aispado. Fica aqui, meu, muito obrigado, galera. Porque tem que, gente, vocês tem que entender que a gente tá precisando divulgar isso aqui, ó. Então se vocês quiserem divulgar também, curtir, compartilhar, ajuda, gente. Aí um dia a gente para de pedir isso aí. Quem sabe um dia vocês que não vão querer implorar pra gente curtir e compartilhar. Hein? Que doideira. Eu queria que a gente leia os comentários, se usa os seus e-mails aí, olha só. Por favor, leia meu comentário, leia meu comentário. Ia ser legal. E, oh, vai ser muito legal. E quem vai ter preferência? Quem tá comentando agora. Isso aí, sempre. A gente vai ter um limite. E depois, bau, bau. É. E só fazer um... Tá se achando, hein? Fazer só um comentário aqui, porque eu fiquei todo eufórico, todo cerebro. Toda. Boiola. Porque tivemos um download, um player, né? Que a gente faz o nosso contagem aqui. Um da Grã-Bretanha e um da Alemanha, cara. Eu falei, caralho, como assim, cara? Nossa. Oh, motherfucker. Yeah, baby, yeah. Que viagem, cara. Eu fiquei, nossa, os olhos cheios d'água. Falei, caralho, que foda, mano. Muito mal. Será que o infeliz entendeu? Não sei, cara. Tá tudo escrito em português. O cara ter clicado e deve ser brasileiro, não é possível. Por isso que eu digo, pra toda a galáxia. Pra toda a galáxia. Porra, no mapinha do Google ali apareceu, eu falei, caralho, tinha até foto. O dia que o mapinha aparecer assim, um download feito em Marte, eu vou pirar. Nossa. Eu vou pirar mesmo. Quando tiver. Eu vou falar, chupa! Quando tiver aquelas colônias lá, com certeza vai ter isso. Dark Side of the Moon. Essa semana, galera, eu tenho que indicar pra vocês o... Tivemos a volta do Pensamentos do Índio. Esse é o nome que eu dei, não sei se você vai gostar ou não, mas é os pensamentos devaneios do nosso querido amigo Devani, que ele posta todo dia de manhã aí uma bela frase de motivação e a galera curte. Eu indico vocês a seguir ele. Vou até curtir lá, vou adicionar ele como amigo, ele não vai ligar não. Mas só pra vocês terem essa motivação pela manhã, eu acho muito massa. Você dá botando apelido nele já, né? Devani, ué. Pensamento do Índio? É. Então eu que dei o nome. Às vezes você vai gostar, entendeu? Você botou um apelido aí, né? Apelido. Uhum. Não, o apelido dele é outro. O apelido dele não fala não, que ele fica bravo. Esse episódio de Índio aí não fica muito bravo, não. Sabe o que é o bom? O bom é você tocar no assunto D. Porque ele fez uma coisa semana passada, porque ele é brincalhão, né, não sei. Ele postou a seguinte frase: eu não sou viado, meu namorado que é. É bicho. Nossa, todo mundo viu essa frase. Porque... Que isso, eu não conheço não. Quem conhece o D, compartilhou isso no Facebook. Que isso. Aí a galera, tal, tá, uns ri, outros comentam, tal, tá, uns curte. Um amigo meu chegou perto de mim hoje e falou: você conhece aquele cara lá, tal, tá, explicou, falei, ah, é o D. Ô, que cara é viado, cara, tu sabia? Não é não, cara. Ele, é sim, ele assumiu no Facebook. Caralho, mano, que isso, aí cara? Aí, olha só. Caralho. Foi hoje de manhã que eu fiquei sabendo disso. Eu pensei, vou ter que falar pro D, né? Agora que você falou, eu vou deixar aqui no podcast. Se ele quiser saber, vai ter que estar ouvindo isso. Caralho, mano, que viagem demais, você cara. Cabrava. Ah, ele que postou, não foi ninguém que postou ele. Ele caçou, ué. Ó, oh, mas ué, Facebook tem mais compartilhamento que a gente que isso. É, não foi ninguém que entrou no D e postou isso. Não, foi uma piada que... Ele deixa aberto. Esse é o tipo de pensamento que ele posta, que o Diego tá falando. É esse tipo de pensamento assim. Essa? É... Isso eu não vi não, tá com... É. Bom, amigos do Barcast, eu agora vou ser presunçoso, porque eu vou pedir vocês uma ajuda, porque... Tem um cara que grava piadas no WhatsApp, não sei se todo mundo já ouviu, mas de vez em quando chega uma piada gravada pra mim e eu choro de rir, mas eu rio muito. Não sei quem é essa pessoa. Eu queria pedir ajuda de todo mundo que tá escutando pra poder descobrir quem é esse cara que fica contando umas piadas de graça. E é tão engraçado que não dá pra entender. A piada não tem sentido. Mas o sem vergonha, quando conta a piada, qualquer um ri. E ô Diego, bota uma piadinha nele pra galera saber o que eu tô falando. Essa piada de jacaré aqui é muito massa, ó. O koala tava fumando um beck em cima da árvore, né? Aí de repente chega a lagartixa. E aí, koala, qual é, velho? Tá fumando um aí, um Chosen? Aí o koala, tô, velho, esse Chosen é do bom. Aí a lagartixa, deixa eu dar umas bolas nesse beck então. Ele, qual é, tamo junto, velho. Aí o lagartixa foi lá, fumou um junto com ele. Porra, koala, esse Chosen é maravilhoso, hein? Chega, me deu uma sede. Aí ele, lagartixa, por que que tu não vai tomar uma água ali então? Vai lá no rio. Aí a lagartixa foi lá. Quando a lagartixa chega lá embaixo, dá de cara com o jacaré. Aí o jacaré olha pra lagartixa. Caralho, lagartixa, esse olho vermelho aí, velho. Tava fumando um. É a lagartixa. Eu tava, cara. Vai lá em cima da árvore que o coalo tem. O jacaré vai lá. Quando o jacaré chega lá, o coalo olha pra ele e fala: tá porra, lagartixa, tu bebeu água pra caralho. Não, é foda, é foda. Cara, essa é muito boa. Quem souber quem é essa pessoa aí, o contato, a gente quer gravar um podcast com esse cara. A gente quer gravar um podcast com esse cara. A gente quer saber por quê, de onde que surgiu essa ideia de gravar essas piadas aí. E eu chamo esse cara de o contador de piadas do WhatsApp. Só que eu inventei isso aí também, não sei se ele gostou. Mas muito maneiro, ele sabe contar piada pelo WhatsApp. Doideira que é sempre o mesmo cara. Quando eu ficava assim, escutando, eu achava que era diferente, entendeu? Aí hoje que você falou comigo, comecei a escutar, é o mesmo cara, velho. Doideira. É, ué. Então, vamos gravar um podcast sem ver quanta piada com toda a galáxia. Não, mas o piadista do WhatsApp, você tá convidado pro Barcast. Me importa onde você for, não. Você pode da galáxia que for, que a gente faz uma conexão que a gente grava. Compartilha até chegar no, sei lá, no WhatsApp dele, não, né? Não sei, né? É, a gente manda pro WhatsApp também. Sei, galera, vamos descobrir que esse cara aí que vamos divulgar aí. Valeu. Compartilha no WhatsApp também o cash. Vamos compartilhar até chegar nele aí. Em todos os seus grupos, vocês compartilham a postagem, o que a gente vai mandar. Vocês vão compartilhando nos seus grupos até chegar nesse cara que a gente vai fazer um podcast épico com vai esse cara. Vai ser um podcast só de piadinha. Olha que maluco isso. Igual essa outra aqui, ó. Põe. Essa também é muito boa. Põe a do Paulista aí. Põe a do Paulista. Ela é boa. Então, tinha dois São Paulinos, mano, que tava dormindo no mesmo quarto. Aí todo impaciente, um olhou pro outro e falou assim, mano, não consigo dormir sem dar uma zinha, mano. Aí o outro falou, pô, também não, cara. Falou, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma charada. Se você acertar, você me come. Se você errar, eu te como. Aí o outro São Paulino falou assim, não, tudo bem, pode ser. Aí ele falou assim, o que é o que é? Tem quatro patas, é peludinho, anda no telhado e fala miau. Aí o outro São Paulino falou assim, é jacaré. Aí o outro falou assim, acertou. Ah, coloca também dele, do cara que manda mensagem pra mulher dele. Nossa, isso é boa, nossa, isso é boa mesmo. Do defunto lá? É, é esse mesmo. Spoiler. O cara chegou de viagem pra ficar mal pousado. Aí ele entrou no quarto, né? Pegou o celular. Ele falou, vou mandar uma mensagem pra minha mulher falando que chegou tudo bem, né? Só que na hora que ele foi mandar a mensagem, aí ele apertou o número errado, aí foi pro telefone de uma tiazinha que tinha acabado de sair do velório do marido dela, que tinha morrido. Aí eu li a mensagem, a viúva desmaiou. A mensagem falava assim, amor, cheguei em paz, né? Você vem semana que vem. Já reservei seu lugar. Beijo, tô morrendo de saudades. Traz pouca roupa, porque aqui tá um calor dos infernos. Matou a véia. Ah, mas é muito massa. Eu acho que o mais engraçado que tem é que ele começa a rir. Ele não aguenta, ele começa a rir, sacou? Eu acho que isso que faz a gente rir, sacou? A história da piada não tem nem sentido direito, cara. Mas o cara conta e a gente vai feliz. Ele ri mais. A do jacaré é muito piada, massa, né? Cara. É. A do jacaré eu chorei de rir também, que esse jacaré é muito bom. Que isso, eu tô rindo até agora, você colocou de novo, velho. Eu tava rindo o dia inteiro, vai rir de novo. Ah, é. Que bobeira. Então vamos lá. Então galera, já sabe o que a gente vai falar, então bora pro podcast. Sabe essa aqui, The Wings? O gordinho mais treta da terra. Bom gente, eu sugeri esse tema de apelidos, justamente porque existem muitas pessoas com apelidos escroto e ao mesmo tempo engraçado, mesmo não sendo coisa de cristão. Isso que eu ia falar, depois dessa música, bicho, depois dessa música do cristão, não, velho, aí não. Aí essa mulher merece todos os apelidos do mundo, cara. Merece ser zoado. Tô começando a achar que a gente vai fazer bullying hoje. Não, bullying não existe, não. Bullying é coisa de fresco. É, isso é coisa de anos de 2013 pra cá. Eu pensei nessa pauta porque eu lembrei de um cara que eu conheci, e o apelido dele é Presuntinho. Só o apelido já é engraçado, cara. É, sabe por que é Presuntinho? Não. Ele é moreninho assim, sacou? e ele tem uma manchinha branca na lombada, assim, igual aquela gordurinha de presunto. Tipo aquelas patinhas de árvore, assim? Daquelas mortadelas? É, ele tem uma manchinha branca nas costas dele, assim. É, pra ser mortadela, né, presuntinho? Presuntinho. Ah. Eu tinha uma gordurinha de presunto. Aí eu falei, carambola. Carambola. Como que surge os apelidos, né? Aí eu chamei vocês aqui agora pra vocês poderem contar pra galáxia inteira a origem de tantos apelidos que a gente tinha, né? Ou não. Eu nunca tive muito apelido, não. Quando eu era mais novo, eu não era zoeiro, não. Então, pegou muito apelido pra mim, não. Mas seus amigos tinham apelidos? Tinha, mas tem apelido que eu não posso falar, que eu não. Seus amigos? Eu lembrei de um aqui, tem aqueles normal, né? O cabeção, essas coisas assim, o cara tinha uma cabeça. Toda turma tem um cabeção. Toda turma, né? Então, isso já é, não é tão legal assim, mas. Eu lembro do podcast passado que você falou que tinha um amigo seu, o apelido dele era 50 centavos, cara. 50 centavos, é. Falamos da história que o cara, ele dava. Ele escondia o dinheiro na casa abandonada e a galera achando e o cara sempre achava os 50 centavos. É um apelido. É um apelido, é. E o outro que eu não ri não pra falar, depois você faz um. Que o apelideiro é p. Quem que é? Não pode parecer nem apelideiro, não? Não pode, não, cara. Por quê? Cara, que apelido escroto, cara. Então por que o apelideiro era esse? Porque a irmã dele é gostosa pra caralho. Porra. A irmã dele é gostosa, é muito gostosa, mas é gostosa da rua, sacou? Aí todo mundo ficava... Que bosta, cara. Que bosta, cara, essa sacanagem. Nossa senhora. E olha, aposto que ele achava ruim quando os outros chamavam ele de cunhado, né? Eu preferia que chamasse de cunhado que de... Caramba. É, foda. Aí depois, quando mudaram o apelido dele pra Drake, eu não sabia quem que era, não, cara, que doideira. Eu falei, que Dreco? Isso é doido? Existe Dreco, não. É o... Ah, o Dreco agora? Que porra é essa, cara? É muito sinistro. Por quê, né, cara? Porque assim, eu fiquei um tempo fora, assim. Aí da galera, foi quando eu fui voltar, assim. Eu não lembro do Dreco. Dreco? Que Dreco? Você é doido? Ai, ai. Vem agora essa história na minha cabeça, assim, tá tudo... É, tô falando, a história aparece. Tem um cara, a Mariana não conheceu ele, não, mas você conheceu. Eu nem sei se você sabe o nome dele, mas o apelido dele é Topeira. Topeira, aham. Você sabe por que eu prendi a topeira? Ah, porque é sons pra caralho, não? Não, o Zé dentro d'água, não? Não, apesar de ser... Ignorante. Não. A Mariana apelando pra... Sacanagem. Ué, porque todo mundo que eu conheço que é ignorante, eu sou assim, nossa, fulano é uma topeira. Mas ignorante é uma palavra tão feia, cara. Ou quando a pessoa é lenta, também chama de topeira. É, ele era bem lerdo, né? Ele também, é, também. Olha. Ele tem os adjetivos todos. Aí, e não é topeira só. Mas não era por causa disso, não. Que era, beleza. O vizinho da frente da casa dele vendia areia. E ficava fazendo aquele montoeiro de areia na frente, assim. Ele ficava o dia inteiro cavando buraco. Eu falava, você com essa topeira cavando buraco na terra? Aí pegou topeira. Caralho, viagem, cara. É. Por que ele não sabe por que ele fica cavando? A pior é topeira, né? Que merda! Isso, cara. E pegou, né, cara? Sustentou aí por muitos anos, ele já tava velho. Já... Até hoje. É, se bobear, é. Ele tá na Argentina agora, né? É, ele tá lá na Argentina. Como é que é topeira e argentino, cara? É. Nem argentino. É a topeira. Mas eu comentário na foto dele que tá tirando ondinha na toca pra baixo, falando o apelido dele pro Argentina. Tem muitos vídeos. Fala, topeira. Gente, se postando. Fala, topeira. Tocando baixo aí, né? Baixo preto aí, esquerda aí. Você mesmo, topeira. Você cavou fundo, hein, topeira? Apareceu na Argentina, hein? Porra, foi pro nível 2, né? Tinha um cara também. Ele é esse aí, já é tipo assim, que esse cara que mora na rua, assim, sabe? Será esses meio que andarilhos na rua? Mendigo? É, tipo isso, assim. Como assim, tipo isso? É, não sei se é isso. É mais ou menos isso. É, porque tem o hippie, né, que é o tal do andarilho, e tem o mendigo, que fica na cidade, só que anda de bairro pra bairro. É mais ou menos isso aí. Mais ou menos. Esse cara aí, que tinha um problema na mão. O dedo do meio dele era quebrado, sabe? Ele não conseguia abaixar o dedo do meio dele, não. Você conseguiu imaginar? Uhum. O apelido dele era Vai Tomar no Cu Pra Sempre. Que bosta, hein, criança? É, como é que ele tá mandando os outros tomar no cu, por exemplo? Ele começava normal, só que mandando todo mundo tomar no cu, assim. Ele pediu informação pra ele, não, ali, vai tomar no cu. Ele vivia doidão já. Não, mas que apelido grande. É. Todo mundo chamava, quando chamava ele, falava tudo? Não, na frente dele. Ou tinha uma abreviação. Na frente dele não, ele era fortão, cara. Na frente dele não. Por que que o apelido Panelão é Panelão? Não sei. Ah, do Panelão lá que não tem perna? Isso. O outro Marcelo que tinha apelido de Panelão, aí virou... Oh, foi pro osmose, assim? É. Não, e tem um cara que mora aqui no bairro que chama Marcelo também, o apelido dele também é Panelão. O instinto é um humor negro pra caralho. Não, tá vendo aí os mozinhos. Ai, ai. Tem um cara que... o apelido dele... Esse cara estava com meu irmão. O apelido dele era Massaranduba. Massaranduba? Aham, do Cacete de Parede. É porque ele tinha a boca torta, ficou igual do Massaranduba, assim. Caramba. Voltar, porra. É, só que o verdadeiro apelido dele... Era Boca Louca. Eu quero beijar o queijo, a sua boca louca. Eu quero beijar a sua boca. Massaranduba é melhor, né? É, fica com Massaranduba, cara. Fica com Massaranduba, que é muito mais fácil. Eu ri demais. Boca Louca, essa galera. Boca Louca. Pô, nem coloca o apelido dos outros, é muito sacana, né, cara? Puta que pariu, bicho. Tem coração. Nossa senhora. Apelido não é coisa de cristão, não. Ah, depende do apelido, né, gente? Tem apelido que é carinhoso, hein? Apelido que é carinhoso? É. Tipo? Acho que tem. Tipo o quê? É igual, você me chama de Didi, é quem faz isso também. Que é carinhoso, que é, rapaz? Preguiça pra Diego. Baixa o Massaranduba aí agora, né? Você tá doido, rapaz? Baixa o Massaranduba aí, que é isso, rapaz? Respeita aí, carinhoso o quê? Respeita a minha masculinidade. Tô doido. Acabou com a graça do dia. Ô Felipe, por que você deu o apelido da Mari de Mary Jane? Oi? Por que você chama Mariana de Mary Jane? Ai, você que me chama. O Felipe que falou, ué. Quem começou foi uma amiga sua, né, Mariana? É, foi, ela chama Juliana, o apelido dela é Ju. E ela alterna entre me chamando de Mary Jane e Mari. Aí naquela época, Dica, quando a gente começou a fazer o Barquete, você lembra que a gente estava em dúvida se usava pseudônimo, se usava o nome original? Aham. Aí eu pensei assim, ainda foi na mesma época, né? A gente colocou o nome, eu pensei, a Mariana tem apelido. Então aí eu lembrei. É. Não, eu não... Você tem esse apelido fofinho? Tadinha. Tadinha. Eu tenho sim. Eu tenho muitos até. Muitos apelidinhos carinhosos. Então, a Mariana só tem apelidinho carinhoso. Ela não tinha um apelido assim. Será que poderia ser um apelido, sei lá. Descolado. Descolado, isso, descolado. Aí eu lembrei, cara. Fala muito frito, só que descolado. Apelido, um apelido ousado. Seus apelidos são de família, né? Então, geralmente... É. Aí eu lembrei desse, aí eu comentei com você. Aí, tal. Verdade. Aí você pegou. Então a Aline venceu. A Aline tava me perguntando por que disso, entendeu? Só que ela tava falando assim, por que chama Mariana de Medin? Aí eu postei com ela, que eu tipo, aposto que o Felipe acha que ele é Homem-Aranha. Aí ele chama Mariana de Medin porque ele é Homem-Aranha. Nossa, cara, que lindade. Ela falou, tia, que você é muito idiota. É, ô, Mariana, fala pra... Ele nem gosta da Mary Jane. É, ô, eu sou baixo, cara. Não, você não viu o Yoko Show? Você não viu? Não, mas só no Japão, hein. Só no Japão? No Japão, você é o Sucra Vest e engota seu Batman? Claro. Aí, na Marvel, seu Hulk. Eu sou o Hulk. Tá vendo? Você não é burro, cara. Você é. Saquei. E... Pô, eu era o Pânico Azul, que é aquele... É bicha. Né? Aquele... Aí eu parei. Parei de curtir o cara. Ah, a Até que começou a dar bunda. Aí eu falei, não te curto mais. Só que era um book só, mini pop, tá bom. Ai, foi bom. Cara de hambúrguer, cabeçoide, cabeça de Digimon, cabeça de asteroide, cabeça de Girimum, cabeça da desgraça. Aproveitando essa onda de apelidinho fofinho, Mariana, fala dos seus apelidinhos fofinhos. É, Mari, Nani, Naninha. Deixa eu ver o que mais. Medinho. Naninha. Naninha, vem que chamar de Ananzinha, não? Não, Naninha de Nani mesmo. Porque na minha família, meu apelido é Nani e Ninha de diminutivo de Nani mesmo. Aí os meus amigos me chamam de Mari. E eles não sabem do de família que é Nani, Naninha. Aí tem você e a Ju. Agora eles sabem. É, aí tem você e a Ju que me chamam de ninguém. O Felipe me chama de gatinha. É tão fofinho. Aí eu gosto dos meus apelidos, eles são fofos. Meu Deus. Qual que é que você mais gosta? Ai, não vale. Ah, não vale, não. Vale, responde isso. A minha avó me chama de negra. Ó. Aí chegou. É sua que... avó é da autônica? É mais... Sua avó tem problema na vista? Pior que tem. Ela te vê no escuro, né? Impossível. Ela te vê no verão depois da praia. Ela não tá querendo você, não, né? Ela vê negativo, sacou? Ah, é, deve vir negativo. É não, gente. É porque quando eu era criança, eu era mais moreninha. E eu ficava no sol rapidinho. Eu pegava cor, assim, fácil. Eu ficava moreno. Hoje eu vou ficar no sol com vermelho, igual camarão. Porque eu parece que eu desbotei. Hoje eu sou branca mesmo, amarelada, assim. Aí ela me chamava de negra por causa disso. Aí eu desbotei, mas o apelido ficou, né? Meu apelido já foi cabeludo. Hoje em dia não mais. Tá só com a atualizagem. Cabeça de carranca, cabeça de Full HD, cabeça de titânio, cabeça de rolão, cabeça de genipapo, cabeça de genipapo, cabeça de genipapo, cabeça de... E aí, Diego, conta dos seus apelidos aí, você não teve. Impossível. Vou inventar pro apelido ser agora, hein? Assim, o único apelido que eu tive mesmo, que eu lembro, que foi meio que marcante, assim, que foi na sexta série, que além de eu ser meio pogante social, só os mais chegados que me chamavam assim, que era Bichinho da Goiaba. Bichinho da Goiaba. Ué, o que você tava fazendo na Goiaba, mano? Não, sabe, que eu era muito branco, sacou? Era muito branco e gordinho. Aí que pé de casa, pé de casa tinha um pé de goiaba, que a gente brincava lá, sacou? Aí o dia a gente tava brincando assim, aí eu tava lá pegando a goiaba. Olha lá, dia eu peço bichinho da goiaba lá. Nossa senhora. Criança é foda, né, cara? Foi só o chegado assim, sacou? A gente foi ver que não durou nem um ano, sabe, o apelido. Só o chegado que chamava assim, eu não ligava muito, sabe? Aí não pegou direito. Mas é o bichinho da goiaba. E quando você era pequenininho? Eu, não, eu era magrelinho só. Todo mundo chamava de Diego mesmo, não tinha apelido. Mas que legal, né? Apelido ruim não, sabe? Porque era magrelo, que absurdo. Eles só me chamavam de Topogígio, às vezes. Topogígio, eu olhei, ele é grande. Então, que eu era pequenininho, que absurdo. Só que aí eu tinha aquele cabelo de cuia, que o pessoal cortava em volta, assim. Eu era loirinho, cabelo lisinho. Aí eles cortavam em volta igual um índiozinho louro. Aí eu ficava com as orelhas abanadas, assim. Aí me chamava de Topogígio, mas também isso não pegava muito. Nossa. Eu achava engraçado, até porque eu gostava do que passava na televisão. Eu tenho um colega, o filho dele é Taioba. Ele tem uma orelha grande. Foi isso. Até hoje o filho dele é Taioba? É. Que bosta, tadinho, moleque. Abraça aí, Taioba. Que doido. Thank you. É, Felipe, conta seus apelidos pra nós. Eu não consigo lembrar de todos, não, porque eu tive muitos apelidos, muitos mesmo. E eu sempre botei muito apelido em todo mundo, então eu nunca tirei mal. Então. o Diego sabe, eu sempre botei apelido em todo mundo. Ele tinha falado mesmo, você colocava muito apelido nos outros, aí você recebia muito apelido também. Né? Não, eu nasci e já colocaram apelido em mim já, quando eu era bebezinho de cola. Hum? Eu era bebezinho no colo, já tinha um monte de apelido já. Acho que veio assim, sei lá, karma, talvez. Ver os DLC juntos, assim. Todo mundo me chamava de apelido. Qual apelido, sendo? Tinha um primo meu que botou apelido quando era pequenininho, me chamava de paca véia. Porque era gordo, parecia uma paca véia. As pacas. Aí ele se me chamou de paca véia. Você era gordo quando era criança, cara? Quando era bebê pra criança, assim, paca véia. Ah, tá. Eles vão chuchundinho, criança normal. É lá pros 4 anos, assim, mais ou menos, gordo. Aí eu emagreci, né? Só ficou a orelha. Ele me chamava de Spock. Spock? Que massa, cara! Ah, eu não entendi nada, não. Então, seu primo é descolado, né? É, não, ele é fã de DC incondicional. É seu primo ou seu tio? Ele é meu primo, só que é aqueles primos que tem idade de tio, sabe? Ah, tá, eu também tenho, muito disso. Quando você nasceu, ele já era velho, só que ele é seu primo. Já era velho. Ele era velho quando eu nasci. É. O cara é Maria. Aí tinha um cara que jogou bola comigo uma vez e cismou que meu nome era Frederico. Aí ele falou, olha aí, Frederico. E aí? Sei lá. E aí? O cara era mais velho. Deixou, né? Aí passou os dias assim, esse cara continuou jogando bola com a minha turma. Aí uma vez um amigo meu escutou, ele falou, Frederico. Peraí, quem que é Frederico? Aí o cara apontou pra mim, esse aqui. É não? Ah, a galera montou em cima, né? Frederico. Aí virou, Frederes. É, não sei o que. Frederes. Frederes é massa. Fiquei evoluindo, cara. Quando eu estudava no Polivalente, eu cortava o cabelo igual o Cuia, assim, como você falou. Um professor meu. Os professores sacanagem. É, ele me chamava de capacete. O capacete. Caralho. Sala inteira, falando sério, menina, todo mundo, e o professor também, capacete. Menina era capacete. Era, que era uma bosta. Aí a levida, eu tava andando, né? Rock and roll tava muito fluente na vida, né? É, foda, né? Aí eu andava meio assim, né? Meio que maltrapilho. Meu apelido é Mulambo, cara. Mulambo, eu já me chamava de mendigo. Mas você se apresentava como mendigo? Não, aí eu tinha um crujinho na aula. Aí, mendigo, pode tomar seu cu, rapaz. Não, então, meu apelido era Mulambo, eu respondia com Mulambo e me apresentava com Mulambo também. Nossa, tá, às vezes que roqueiro. Era, que viagem, cara. Às vezes eu conheci uma menina, assim, uma pessoa que interessasse quem foram. Mas deixou, Mulambo. Que idiota, cara. Foi. Isso é muito roquista, cara. Nossa, foi muito tempo, cara. Foi muito, cara. Não lembro dessa fase, Nico, de Mulambo, não. Nossa, é muito apelido, cara. Não consigo lembrar de todos os meus apelidos, não. Você falou de três corações? Que porra é essa? Eu tenho um primo que, quando ele nasceu, logo assim, os meses de vida, ele teve que fazer uma operação muito, muito séria no coração. Ele bebeu, ele fez a operação. E quando ele foi, ele sobreviveu. E conforme ele foi crescendo, tinha aquela marca. Aquela marca que de cirurgia no coração no peito. E a marca ia crescendo e tal. E moleque não perdoou nada, né? Aí o apelido dele era Três Corações, cara. A gente sempre falava Três Corações. Caralho, que isso? É isso mesmo? É, ué. Três que corações. Isso, cara? Eu tava rindo disso, cara. Que bosta de pessoa que eu sou. Aí tinha variações, né? Sabe aquele desenho dos seus carinhosos? A gente chamava ele de Coração Gelado. Vocês eram muito mal, cara. Não, a gêmea não. É, moleque é foda. Passou um tempo, eu lembro que virou Coração de Estepe. Como assim? Coração de Estepe. Sei lá, ó, Coração de Estepe. Por que do Estepe? Você sabia que era Estepe, né? Sabia, ó. Era uma roda reserva. Tinha Coração de Estepe. Se parar assim, não tinha outra. Mas eu tinha três corações, ó. Vocês eram muito doidos. Really, nigga? Não, é, criança foda. Que isso? E tudo que envolvesse algum animal também. Como assim? Sim. Por exemplo, coração de galinha. É, outro. Tinha um que era muito, ele chamava coração de esquilo. Nossa senhora, cara. Bom, Brother. Como assim, gente? O que é isso, cara? Que ruim. Não, e o... É o negão, não, né? É o negão. Porra, é o negão, cara. Meu irmão botou o apelido nele, que foi, pra mim foi épico, cara. Ele chamava de Tricordiano. Nossa senhora. Difícil. Ele veio de planeta e três pra mãe. Nossa senhora, isso é bom capricho nesse negócio. Ele botou ele no Sandro, cara. Tricordiano. Que isso. Thiago Braga imitando no apelido. É, agora você falou nisso, eu lembrei que teve uma época, né, que eu não conversava com meu irmão, não. Quando eu precisava referir a ele, eu não falava o nome dele, porque revolta, sei lá, de adolescente, idiota, patético. Eu falava assim, por exemplo, aquele porco fez isso, aquele porco fez aquilo. Eu lembro disso, cara, mas eu achava escroto demais, cara. Novamente, o Saulo, o mesmo Saulo aí, que estava presente quando a Mariana falou, o Saulo ouviu eu falando isso. E o Saulo começou a espalhar que o apelido dele era porco. Ai, isso eu não sei não, cara. Que viagem. E... Saulo, gente da Esbórnia. A gente tinha uma banda, a gente foi tocar em Juiz de Fora uma vez, aí chegou e tal, a gente apresentou, a gente entrava no clube, passava o som e saía todo mundo. O organizador chegou pra mim e perguntou, ó, eu quero que vocês façam uma relação de quem... é a banda e quem vai entrar com cada integrante da banda pra poder dar o nome na putaria e poder deixar entrar, né? Você não fez isso. É, eu fui lá, coloquei meu, falei meu nome, falei do vocalista, do baterista, ele o guitarrista, como é que ele chama, meu? Porco. Aí, quando a gente chegou, aí tava todo mundo fila pra pagar, fila pra entrar, não sei o que, a gente entrou lá no clube e tal, aí todo mundo foi passando nome, aí chegou ele, nome, e Thiago, não, o cara nem mostrou pra gente, não, como não, guitarrista da banda, não, não tem Thiago aqui não, entra não, ó, aí ele, é porco, o cara, porco, aí deixou ele passar, cara, caralho, velho, não, isso não, isso é muito sacanagem, cara, da hora. Nossa senhora, cara, isso de... Caralho, velho. Nossa senhora. Tem que ser muito irmão pra aguentar os trem disso, cara. Tocando a mesma banda. Que velho. Nossa senhora. Ah, rapaz. Não é jegue, não, é jumento. E tem aquele apelido também que surge de alguém não entender o nome direito, né? Igual o meu primo, ele chama Ramiro. Aí o irmão dele, quando era criança, não conseguia falar o nome dele, foi lá, chamava ele de Iê. Nossa, nada a ver. Não, ele tinha que parar de espacial. Quando falava Ramiro e falava isso. Não, e agora ele tá grande já. E ele chama o irmão dele até hoje. Ele não fala Ramiro. Já é homem velho já e o Felipe pegou e ficou mesmo. O Ramiro formou agora em engenharia civil, né? É, é mesmo. Imagina. Aí o cara é engenheiro civil e outro cara chamando ele de engenheiro. É, o irmão do meio dele chamou de E. Aí quando o Sula nasceu, aí ele ficava ouvindo, né, o irmão do meio falar E, aí o caçula também falou E. Aí ficou E pra família inteira. E agora toda criança que chega lá de primo é E também. Toda criança chama primo de E. Não chama Rami. Que doideira. Nisso, o zoador Saulo também paga a língua, porque todo mundo. Quando escuta o nome dele a primeira vez, não entende que é Saulo, entende Paulo. É verdade. Todo mundo chama de Paulo. Todo mundo, cara. Digo pra chamar ele de Saulo ou Saulinho. Por qualquer pessoa da rua é Paulo. Ei, Paulo. Ei, Paulo. É mesmo, cara? É, ué. Caralho. Meu filho, não tem um aqui, Marco Antônio? Aham. Uh-huh. eu tava conversando com ele assim, acho que foi ano passado, novembro do ano passado, meio do ano passado. Aí um rapaz passou de moto, de carro, buzinou e falou, fala Marcelo, e aí? Aí eu olhei, né, só fiquei olhando pro Marcinho, aí ele olhou, falou, ah rapaz, tem uns 11 anos que esse cara me deu de Marcelo. Ele tá me mandando ver hoje. Eu pensei até de zoeira, não, é, são 11 anos que eu conheço ele, é 11 anos que me deu de Marcelo. Que isso, cara? Não, é mais uma do Saulo. Minha mãe chama Maria Lina, que dele é Lina. O Saulo só chama ela de Dalva. Oi, tia Dalva. Toda vez ele chega ela, oi, tia Dalva. Olha, o Saulo é doido. Tem nada a ver. Quem você sabia disso, ele? Sabia, ué. Você não fala com ele que o Saulo é doido ou que chama? Ele chama ela de Dalva. Ô, tia Dalva. Eu acho. Ô, tia Dalva, não, meu filho. Helena. Ele, porra, é. Aí depois ele chama de novo. Viagem. Ah, que sempre pergunta. Quem que é Dalva? Aí a gente, a mãe do D. Aí ele, ah, tá por isso que eu tô fingindo. Aí na próxima vez ele chama de Dalva do mesmo jeito, não. Ai, esse Saulo, cabeção demais, né? E o apelido do Saulo é cabeção. Não é à toa, né? Então, falando do Saulo, tendo lá de espadas lá o Misguilho. Por que que é Misguilho? Até hoje não sei, cara. Ah, é uma confusão, tá? Ela é nós de Mis, não é? Ou não? Não. Pensou que é formiguinha de Jesus Esmilinguido? Aham. Então, e o Misguilho, ele é magrinho, né? Aham. Esmilinguido. Ele é Esmilinguido? Ah, veio disso. Era Esmilinguido, Tisguila, XT, virou Misguilho. E hoje é Miss, né? Hoje é Miss, é, mas foi só diminuindo, né? Hoje, é, o apelido foi diminuindo, foi evoluindo, agora é Miss. Por falar em Miss, trabalhei com uma mulher que ela vivia falando que ela era a Miss do lugar. Nossa. Sacou? Ela falava, eu sou a Miss, eu sou a Miss. Aí alguém virou e falou assim, você é Miss Tressa. Olha, ela é Miss Tressa, cara. Quem fez? Você. Achei pouco ainda. O cara tem que ser muito foda pra falar uma parada dessa. Ah, foi mulher, né, cara? Mulher. Ah, foi mulher, né? Ah, então, mulher com mulher não tem limite. Você pegou meio mal. É. Outra, agora eu lembrei de uma bizarra, cara. Eu comentei isso com a Mariana já. É, o meu primo negão. A gente zoava ele. Café até escuração. Isso. Meu primo também não é santo, não. Meu primo sempre foi zoador, sempre botou apelido em mim. Sempre botou apelido em todo mundo que existe. Também ele era pai do saco. Ele trabalhava numa lojinha aqui no bar. E lá tinha uma menina que era de assembleia, sacou? De saião, jeans, e aperta no joelho. Que anda igual um. Anda igual um. Esqueci pra falar. Então, aquela saia com a perna no joelho. E lá vende muito brinquedo, vende muita coisinha pequena, tem um monte de prateleira. Aí ela tinha que abaixar pra poder pegar a coisa que tava lá embaixo. Ela abaixava toda torta, assim, né? Pra poder pegar a coisa que tava lá embaixo. Ele chamava de girafa com sede. Girafa com sede? Ele aparecia girafa pra beber água, assim, sabe? Comprando as pernas. Pra baixar. Que filho da puta, cara! Amanhã tarde de cigarro com as pernas todas tortas. Eu já não pego a perna no joelho, cara. Que dia? A perna baixa. Ai, ai, mais engraçado que hoje é da igreja também, né? Ele é da igreja hoje. Olha, né, meu? Hoje ele é da igreja. Fala, negão. Vai se pague. Deus me abriu, vai clatar a doença. Vamos pra casa fudido com um monte de apelido. Mais bonita cabeção. Quem sofria mais na época do colégio era aquele parceiro gordinho, velho. Todo olho de poço, bola de sebo, roliço, baleia assassina. Frio ele, chupeta de baleia, amontoado de Quem é seu tio zoeiro, hein, Mari? Meu tio não é zoeiro, não. Quem não é zoeiro? Eu conheço duas pessoas que têm apelido de Nem. Um tio meu e um colega. O meu tio, eu não sei por que não. E ele tem outro apelido que é Pardal, ou Pardalzinho, que ele assovia muito. É, do meu colega, porque ele chama todo mundo de Nen. Pardal não assovia, nem via, nem nada. Ah, mas é, quem pôs o apelidão foi errado, porque é por causa disso. Ou que o assovio dele é muito ruim, né? Nada, só. Ele assovia sem pôr a mão, assim, com nada, com a língua, assim, vai altão. Até dói ouvir da gente. E ele canta assoviando. Onde ele é assoviando? Ele assovia o dia inteiro. Então, ele faz tudo com o Pardal. E do não... meu colega pode ser também, por causa disso. Não sei, mas é por causa do assovio dele. E do meu colega Ney, porque ele chama todo mundo de Ney. Tem mania de chamar os outros de Ney. Aí todo mundo chama ele de Ney também. Aí virou o apelido dele. Tudo que ele chama a gente por mania, a gente chama ele de volta e vira apelido dele, assim. Então ele tem várias manias? São vários apelidos? É, ele tem mania de chamar os outros, não pelo nome, por alguma coisa. Aí acaba virando o apelido dele por ele fazer isso, né? Acho que ele acha que vai pegar na gente e acaba pegando neles. Aí ele tem os apelidos que chama a gente, né? Marmota, é, bandido ou bandida. Aí ele tem os apelidos tudo da mania dele mesmo. Hoje em dia bandido tem um diferencial, né? Qual que é o diferencial? Não, assim, hoje de chamar um cara de bandido é uma coisa, assim. Aí chamar uma mulher de bandida é outro sentido, só que não é o sentido de roubar, de... Ah, tá. Mudaram o sentido de chamar. Tipo assim, é, ele chama no sentido de você conseguiu fazer um negócio que ninguém tava conseguindo. Aí, ah, bandida, tipo assim. Ele é gay? É. Ah, tá. Marmota, o passa da gente marmota. Entendi. É. Mas o Ney é muito mesmo, é tudo que ele fala, ele é o Ney. Quer... Mas o título do apelido dele é Ney? É, mas o dele eu não sei por que não, nem o Neyzinho, mas ele eu não sei. Eu acho que Ney é uma gíria, porque eu tenho um tio que na minha família o apelido dele é Ney, e eu tenho uma tia que o apelido dela lá na família da casa da mãe dela é Ney também. Eu tenho a tia Ney também. É. Mas que viagem, cara. E outra coisa, eu chamo os meus alunos e minha filha de Nen. De Neném? Não, de Nen. Não sei, mas eu sou filho por causa de Nen. Eu não sei, parece... Quando eu chamo eles, qualquer tanto a minha filha quanto os meus alunos, é como se fosse abreviação de Neném, sabe? Uhum. Ô, Nen, faz isso não. Ou vem cá, Nen. Sei lá, às vezes se você foge o nome, você fala Nen. Só que não, mas ele é tudo. Mais pra criança. Então, pra ele fugiu o nome toda hora, não sei. Eu tenho uma prima barratia que é Nen, não sei porque tem hoje, o nome dela tem nada a ver com Nen. Pois então, Nen, além de tudo, é unissex, não serve pra todo mundo. Piaz é um apelido mundial, Nen. Ele não respeita gênero, número, cor, nem idade, nada. Achamos um apelido. Caramba, será que esse apelido é cristão? Pode ser. Porra, oh, esse podcast valeu, cara. Rendeu, hein? Esse valeu. Isso aí é quase uma pesquisa. Rendeu a descoberta. Isso é um artigo científico. Nós três temos pessoas que têm o apelido Nen. Olha que doido. Oh, eu estudei com um menino que ele era muito estranho mesmo. Ele não conversava com ninguém. E eu não consigo lembrar o nome dele, não. Só do apelido, que era Sinistro. Que ele era muito estranho mesmo. Dava até medo, ministro. E o cemitério? Você lembra do cemitério? Nossa, que isso, cara? Não. Nossa, que isso? Por que cemitério? Então você tirou. Nossa, você me enterrou o cemitério, cara. Não, você lembra disso? Deixa eu falar. Do maluco? Não, eu peço pra te. Eu te peço pra falar. Posso falar dele? Posso falar. Tava eu e Didi pra noite bebendo cerveja em algum botequim qualquer que tinha rock tocando. Naquela época negra. O rapaz, não sei porquê, se identificou com a gente e começou a puxar muito assunto. E a gente disse, nossa, que não sei o quê. É, o cara tava torrando, tá? A gente tava com desdém mesmo, a gente tava com desdém com o cara. É, o cara tava torrando. Aí eu falei assim, não, ô, e aí, mano? Que você... Pô, ele vai ouvir isso aí, essa foto. Ele ouve isso, não ouve não, senhor. Não sei, foda. Me viu? Ah, tá. Ó, eu sei que o cara tava torrando. O cara tava torrando mesmo. Eu falei, pô, cara, massa, hein? Como é que você chama? Aí, ô, Meu nome é, sei lá o quê. Meu apelido é Cemitério. Mas você pode me chamar de Lobisomem. Como assim? Que é isso, cara? Puro, eu falei, eu não vou te chamar de nada não, parceiro. De nenhum nem outro. Que doideira, cara. Foi que muito isso? Bizarro, cara. Que isso, eu lembro direitinho, cara. Foi caralho, ela foi de sinistro. Eu falei, nossa, tem um bizarro que doideira, cara. Caramba. Pior foi o lobisomem. Né, ué? E tem apelido e sobre apelido. É, o íntimo, né? É. Ainda deixou eu chamar ele pelo íntimo, né? É, chegado, né? Nossa, não vou te chamar de nada. É, entendi, foi tenso. Nossa, isso foi verso de carnaval, cara. Foi. E no carnaval teve de novo, tá vendo? Teve Skyrim, aí tava lá também. É, teve Skyrim. Nossa, que carnaval tenebroso, hein? Foi, trevas. Você tava falando de apelido de escola? Eu também estudei com um menino que o apelido dele era Limão. Porque ele tinha a cara de careta danada. Parecia que ele chupava limão o tempo todo. Estudei com um menino também que tinha apelido de Melão. Quando a cabeça dele formata, era igual de um melão. Ele era loirinho? Nossa, era redondo. É. Você conhece melão? Eu conheço, não o cara, mas a fruta. Eu acho que ele chama Douglas. Não, não conheço nenhum cara que chama. É engraçado, né? Como é que a gente acaba esquecendo o nome da pessoa, mas o apelido não. O nosso amigo Marreta. Ah. Você sabe de onde que veio o apelido dele, de Marreta? Não. Ele estudava lá naquela escola do Levinho da Vila. Uhum. Ele era mais novo e então. Aí ele brincando, né? Moleque, ele é pimpão correndo. Ele tropeçou e bateu e caiu em cima de uma carteira assim, de escolar. Bateu com a cabeça, assim, aí aquela tampa voou longe. É só isso, não é uma cabeça, né? É uma marreta. Ai, que sacanagem, cara. Que doido, né? Escuta o podcast, cara. Escuta, não. Não sei, cara. Você não manda pra ele, você é mais chefe dele, cara. Você é pra mandar. Ô, Marreta, um salve pra você, meu amigo. Só eu vejo de vez quando ele tá caminhando por aqui na vida também. Um salve, Marreta. Desculpa por isso, gente. Que foi, Edu? Eu também desculpa por rir do PD. Corri pra casa. Você riu de todos os outros deles, tá pedindo desculpa pra alguém. Não sei. No final eu peço desculpa a todo mundo. Aham. Uhum. O apelido do Marreta perdurou toda a vida, né? Até agora todo mundo conhece ele como Marreta. E tem o Romário, colega nosso aí. Amigão, parceiro. O Birubiru. Como é que agarra com o Birubiru? Pô, não tem como. O cara chama Romário. Que é isso, cara? Já começa zoado, né? Romário. Tá bom pra caralho. Desde que eu conheci ele, acho que eu nunca chamei de Romário, porque sempre foi Edmundo. Sério? Sério. Ah, é por isso que eu perdi ele é Birubiru? É, porque não tem nome certo. Ah, tá. Mas aí teve o dia que a Coca-Cola lançou a promoção Birubiru joga mais que Maradona. Aí o Thiago, meu irmão, falou Birubiru. Aí já era. Agora eu entendi. Aí fechou no Birubiru mesmo. Hoje em dia o Birubiru virou Biro. Abreviou igual o Miss, né? Uhum. Tranquilo. Lembrei de mais um apelido meu. De nome também? Não. É Coisinha. Coisinha? Nossa. É. Você chama hoje de Coisinha? Não, é... Ela é de onde eu faço estágio. É que quando eu fui pedir estágio lá, o orientador lá tava ocupado, pediu pra eu esperar. Eu fiquei esperando o corredor, assim, eu saí da sala. Fiquei esperando o corredor. Aí na hora que ele terminou, eu não tava na sala. Ele, ai, cadê a Coisinha? Aí uma pessoa viu, fala coisinha, tá te chamando lá, ó. Aí pegou, coisinha. Aí tem um cara lá de outro laboratório que foi me chamar e esqueceu como é que era o apelido. Aí, como é que é o seu apelido mesmo? Trenzinho? Aí falou, mas coisinha, trenzinho. Nossa, trenzinho é sacanagem. Trenzinha? Trenzinho. Não, como que eu ri? É, mas é uma coisinha mineira, né? Trenzinho. O apelido do meu irmão, ele se apelidou no TJ, né, que o nome dele é Thiago Jacó. Quando ele foi fazer o MSN dele há muitos milênios atrás, aí todo mundo que via no MSN lá TJ achava que ele era tipo um Jeová e adicionava isso. Aí a pessoa ficava enchendo o saco dele. Sabe, a pessoa de um Jeová ficava falando com isso. Como você não é TJ, você tem que tirar isso do seu MSN. Caralho, velho, eu falei que Thiago, você é muito, muito zoado, cara. Mas ele era, não é não? Não, meu irmão não, só. Ah, por isso que era. Por causa do TJ, não? Não, sua mãe é, não é? Minha mãe é. Dizia que todo mundo era, só o seu pai e eu sei que não. Não, só minha mãe que é, no caso. Ah, tá. Aí ele ficava assim, cara, pô, tu não acha que eu sou testemunha de Jeová, cara? Perolizado. Ah, mas assim, ele tem apelido, tem um monte de apelido, tipo, Line, Preta, Neguinha, tem um monte de apelido na família dela lá. O que eu chamo é só de Line. Por que os outros chamam... As pessoas que não são pretas de preta. Existe. É porque a Aline é muito morena, né, cara? Aí, não sei. Não é não, cara. Nem ela, nem a Mari. Nenhuma das duas. Não justifica. Não, tanto é que eu meu ficava primo... no sol, gente. Eu pegava o cor muito fácil. Eu ficava moreninha. A Aline também, mesmo assim, não é preta, não. Chama-se de morena, de queimadinha. Queimadinha. Bronzeada. É, marquinhas de biquíni. Uma parada assim. Pô, meu primo negão. Ele é da minha cor, a gente é branquela que dá até dó. Que eu chamo tipo assim. É, ué, isso é, mas é tratamento. É a origem de um apelido engraçado. Eu chamo ele de negão, ele me chama de negão. Uma galera ouviu e todo mundo começou a chamar ele de negão. É, meu, ele te chama de negão, você vai achar isso estranho. Porque o apelido dele que entendeu. Então, mas aí já é na ironia. Não, a origem do apelido é o seguinte: igual quando você fala assim, ô meu amigo, ô meu chegado. E eu e meu primo, a gente se tratava assim, ô meu nego, não é assim não, vamos jogar bola, meu nego, vamos fazer não sei o que. Eu tinha assim, baiano, né? Eu sei, de onde tiramos, não. É. Tiramos pequeno e falava, ô meu nego, vamos fazer não sei o que. Ô meu nego. Fazer igual baiano, não sei de onde que era, não. Só que nesse caso, ouviram e o apelido pegou nele. Igual quando alguém chama alguém de alguma coisa e o apelido cai só em uma pessoa. O Felipe colocou o apelido no meu pai, de capitão. Meu pai também chamei de capitão. Ah, mas isso é um respeito, não é um apelido, não. Isso é um tratamento de homens com respeito um ao outro. Não, é capitão por causa do capitão lá do... Star Trek. É, tava os dois assistindo isso. Aí o Felipe foi contar do... que tinha apelido de Spock. Ah... É, o Felipe foi contar da história do apelido de Spock. Aí falou com meu pai, se eu sou Spock, você é o capitão. Só que meu pai também chamei de capitão, não chamei de Spock. Eu contei pra ele do Spock, ele falou assim, quando era menor, mais jovem, ele queria ser o capitão, Kirk. Ele, tá, então eu vou ser o capitão e eu sou o Spock. Eu falei, beleza. Só que tava eu e ele muito bêbado, tá bom? Tava bêbado. Aí eu esqueci o nome do pai da manhã. Eu me chamei de capitão. E eu tenho certeza que também esqueci meu nome. E ele me chamava de capitão também. Aí depois de um tempo, agora ele me chama de rapaz. Rapaz. Agora é. Ô rapaz. E aí, vem capitão. Aí é desse jeito que fica. Sabe? Então, galera, um desafio pra vocês aí também. Quando a gente tá falando aqui, esse podraiado de apelido de todo mundo, eu quero que vocês comentem aí embaixo, onde é que vocês estiverem assistindo esse podcast, ou mande e-mail, tanto faz. Eu quero que vocês falem os apelidos bizarros e um breve trecho assim de como que surgiu a história desse apelido aí, pra gente poder falar no próximo podcast, hein? Vamos interagir pra tornar esse podcast mais como que eu posso dizer? Uma palavra pra mim dizer aí, pra descrever isso. Interativo? É, interagir pra ficar interativo vai ser forte, né? Mas Mas é isso aí, é o podcast interativo e sem interação interativo. A gente vai se comunicar com vocês. Mais dinâmico. Não? Não. Mais ou menos. Dinâmico, acho que a gente já até é. Tinha que ser mais interativo. É isso aí. É isso aí, então. Tá certo. Eu sei que tem um amigo meu, na aula de inglês, ele foi falar uma palavra, começou a gaguejar e ficou assim... Aí alguém falou, você tá igual aquele cara do Pernalonga, aquele que você caçar ele. Aí ninguém sabia, ninguém lembrava o nome do personagem, não. Aí alguém falou, ah, é Toelo. Ele falou... O apelido dele virou Toelo. Ele chamava pra longe de Toelo, ué. É, ué. Aí alguém falou, ah, é Toelo. E virou Toelo. E como é que é o nome dele mesmo, catador? Presuntinho. Não, sou. Ó, oh, Presuntinho é aquele amigo meu, moreninho, que tem uma mancha branca nas costas. Esse aí. Mas como é que chama, então? Eu já não quero Presuntinho. Hortelino. Hortelino, isso. Torresmo e Presuntinho. Torresmo não, menino. Não, o cara falou torresmo. Não. Toelo. A parte que é torresmo. Nossa. Ai, pegou aquele diga, tem diga só net. Não, é assim que eu pedi. Ai, ai. Viagem. Daqui a pouco eles vão pôr um apelido em mim. De tanto que eu entendo de errado isso aí. Meu nome é Mariana. Não é esse nome. É o quê? Esqueci de falar hoje, gente. Minha Mariana não. Ah, tá. Minha Mariana é ela. Boa noite. Oi. Boa noite. Mariana, pode comer. Noite. A Mariana falou que eu assisto o filme assim com ela. Você tá entendendo? Você entendeu essa parte aí? Eu te explico do caralho. É, não, aí eu falo, entendi, filho. Entendeu mesmo? Nossa, não tiver entendido, pode perguntar que eu tinha. Ai, eu fico parecendo que a gente é lesado, né? Quer parar de ver? Nossa, quer parar de ver, sacanagem. Você tá gostando, amigo? Porque se não tiver entendendo, a gente pode parar de ver. Eu te vi outra coisa. Te vi uma... Um fruto, uma cinderela, um ali pintadinho. Ai, hoje eu tenho que escorregar na minha cabeça. Você lavou o cabelo? Lavo. Eu lavei. Por isso. Tava com o cabelo encebado, aí ele ficava preso. Tem gente que fala que vai comer um lanche. Não é comer um lanche. Muito menos fazer um lanche. Quem faz o lanche é o cara da chapinha lá. É tomar um lanche. Tomar um lanche? Tomar um lanche. Não, mas lanche é de um hambúrguer, você fala? Ah, mas se for um hambúrguer. Então você fala lanche, você fala tomar, mas se especificou o que que é, aí você fala se é pra comer ou se tomar, ô beleza, viu? Tá confundindo com um café, não? Por exemplo, convida a menina pra tomar um lanche. Nossa. Galanteado, não? Comer um lanche, né? É. Comer um lanche. Tomar um lanche, você toma uma vitamina, que você fica cheio e meio que consegue comer. Você vai mandar por onde? Acabei de comer aqui. Já tá de boa. Então pode rapar. Pode rapar. Eu pensei uma coisa. Não, até que eu lavei a caneca, gente. Tá rapando. A caneca foi lavada. Peraí, tá escorregando muito mesmo, peraí. Põe um boné, já falei. Eu apertei, mas aí ele ficou curto. Põe o boné. Não, o boné, eu senti mais calor ainda. Maria, já te chamou pra tomar um lanche? Já. Vai tomar um lanche? Já. Que isso? Uhum. Vamos tomar um lanche. Olha aí, gatinha, vamos lá tomar um lanche. Nada de gatinho, Celi. Você não achou estranho ele te chamar pra tomar um lanche, não? Ah, agora que falou, que eu reparei. Você fala tomar um lanche mesmo. Eu falo comer. Eu falo comer também com o lanche. Ô, gente, a partir de agora só vou gravar de cabelo sujo. Nossa, tô escorregando demais. Foi um boné. Aí foi passando autismo. Vixe. É, ó, desligar o zap zap é bom, né? Eu desliguei aqui agora. É porque eu escrevo o briefing no celular, né? Eu tô com ele na mão aqui. A mãe tá brigando com o fone dela. Oh, caiu no meu ombro, levou. Ô, Mar, você colocou o boné. Eu vou falar de novo, né? Coloca o boné, Mari. Vai fazer calor, não, senhor. Sacanagem, você não pode ir pro ar, não. Não, de jeito nenhum. Nem é do Thiago, senão ele vai me deserdar com o cunhado. Não, o Thiago pode... A gente não tá usando o Thiago, chama ele de Snufo, de Snufo. Ele disse que foi até legal, teve uma história, teve uma... Acho que foi o Senhor dos Anéis que fiz muito isso. Nos outros. Não, foi no Star Wars. Nossa. Fiz mais. Ele pausava o filme, você entendeu isso aqui? Essa parte que você entendeu? Ah, na verdade, ele chega a pausar e... É sacanagem. Você entendeu como é que eles chegaram aqui? O que aconteceu direitinho? Não, mas olha só, porque o Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis, ele é mais explicado do que o Star Wars. O Star Wars, ele... Senhor... Você tem que ter uma interpretação mais... Né? O Senhor dos Anéis, você pausou também. Eu tava, menino, quando eu não entendeu, eu te pergunto. Ah, ele espera, não, ele acha que eu tô não querendo perguntar. Eu tava com medo de você não gostar. Aí tem uma hora que. Não, essa foi um absurdo mesmo. Ele parou, ué. Você viu que esse cara aqui é um gigante? Como assim? Eu tô caralho, deu pra ver o tamanho. Tem tipo uma porta assim que eles pedem pra entrar, pra fugir. Vocês serem que parte que é do 1 ainda. Do que? Do Star Wars ou do... Não, não sei Star Wars é gigante, não. Tipo, eu falo, né? Não, sei o Senhor dos Anéis. Ah. Senhor dos Anéis. Você entendeu mesmo, viu, pai? Ele não é gigante, não. Ele é troll. É. Isso mesmo. Tá vendo? É por isso que eu falei, gigante, gigante. Não tem mesmo, não. Mas eles são maiores. Porque os menininhos lá é menor que o normal, né? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo que eu passo? Não, Diego, porque ele pergunta tanto que eu chego a ficar na dúvida se entende mesmo ou não. Não, todo mundo comprando máquina nova em 2016. Eu faço um apelo aí, quem tá escutando o Barcast agora, no exato momento, no Extra, faz a gente poder ter uma divulgação maior, pra gente poder trocar de máquina, pra gente poder comprar uns computadores mais da hora, pra gente poder fazer um programa mais da hora. Pra você que tá ouvindo o Extra, sabe? Você que tá aí, chegou até o fim. Você que porra. Só curte o Extra, que tem gente que só gosta do Extra, só. Será então você, cara, pra ter um Extra, um programa só de Extras? Faz a gente chegar na galáxia mais profunda que você nunca imaginou que existiria, tá ligado? Deixa eu ganhar uma graninha aí. Pra gente chegar a entrevistar o ET Bilu, pra vocês terem mais conhecimento. Isso, 6 passos. Ó, essa aí é pra galera do Extra, hein? Até mais.